uns, precisamente uns 9 anos, a gente tinha esse sonho de colocar a igreja na Embiribeira. E todas as tentativas nossas tinham sido frustradas. A gente procurava terreno, às vezes eu pegava o meu carro lá em Boa Viagem, vinha para cá, ficava andando nas ruas aqui, vendo se vinha algum terreno, algum local, algum espaço que a gente poderia comprar. Às vezes a gente tentava fechar negócio com o terreno, aí depois, na hora de fechar o negócio mesmo, o indivíduo subiu o preço e acabava que não dava certo. Da última vez, eu estava próximo lá do outro lado da Lagoa do Araçá, tinha um terreno lá razoável, parece que é 1.000 metros quadrados, perto, já justamente ao lado de onde a gente fez a primeira reunião. E quando a gente estava lá com o corretor, aí o cidadão que ia vender o terreno não veio se encontrar com a gente na frente do terreno. Aí eu fiquei bastante chateado porque tinha deixado outras coisas. Aí eu disse para o corretor, também eu não quero mais, nem que ele já queria aumentar o preço, aumentou o preço. Assim eu não quero nem conversar com ele, também não quero ver o terreno hoje não. Eu vou embora. Aí o corretor me insistiu. Disse, não, eu tenho um terreno que acho que dá para vocês. Eu queria que você fosse ver. Insistiu, insistiu, insistiu. Aí está certo. Aí ele veio e mostrou esse terreno. São, na realidade, 8 terrenos, né? 4 olhando para lá, para a rua de lá e 4 olhando para a rua de trás. Quando eu botei o pé aqui, aí eu fiquei tão alegre, tão alegre, tão alegre. Mal não disse nada para ele. Porque eu comecei a enxergar várias coisas que poderia acontecer aqui, que poderia construir aqui, né? Aí, finalmente passou a história, para encurtar, a gente adquiriu o terreno. A gente tinha 100 mil reais, o terreno custava 252, esse terreno aqui. Aliás, 100 mil não era nem nosso, era um dinheiro que a gente tinha para comprar um terreno para a congregação do IPCEP. Aí eu chamei o pastor do IPCEP, aí ele gostou do terreno, disse, olha, você gostou do terreno? Gostei, deve comprar, deve comprar. Dinheiro é o seu, vou pegar o seu dinheiro para comprar esse terreno. Aí ele olhou para mim, aí ficou um pouco triste, pastor Paulo Henrique, disse, compre, porque Deus vai dar, porque a gente estava procurando um terreno lá também, um local lá, e não estava conseguindo. Então o dinheiro estava empatado, a gente pegou e jogou, pegou o dinheiro de lá, jogou aqui, para comprar esse terreno. Depois uma outra firma comprou o terreno que a gente queria comprar, que o indivíduo aumentou o preço. Aí um dia eu passei lá, eles tinham começado fazer a sondagem no terreno, e tinha uma placa muito grande, um prédio enorme que eles iam construir lá. Aí eu disse, e estava retirando os equipamentos. Eu disse, mas por que que estão retirando os equipamentos? Disse que o solo aqui é tão ruim que não dava para poder, só a fundação ia custar mais do que o edifício. Aí eu pensei, eita, Deus fechou a porta para a gente e abriu outra, maior ainda para a gente, certo? Então, na hora, às vezes a gente não entende as coisas, só depois que a gente vai entender por que foi que Deus não quis que a gente comprasse aquele terreno e colocou a gente aqui. Eu acredito que Deus tem feito um milagre. Muitos sonhos, a gente tem sonhado muitas vezes, sonhos assim, e Deus realiza os nossos sonhos ipsi liter. A gente sonha e os sonhos acontecem. Então nós sonhamos ter uma igreja na Lagoa do Araçá. Hoje a gente chega aqui e tem a igreja, tem as pessoas aqui. Então os sonhos são um por um. Se a gente sonha para Deus, sonhar de Deus e é para Deus, esses sonhos são todos realizados. Então não é um sonho mais, hoje é uma realidade. Mas por quê? Porque um dia a gente sonhou. A gente deve sonhar com Deus. A gente deve, né, sonhar com a esposa ou com os filhos ou com uma coisa ou com outra, querendo coisa. A gente tem que sonhar com o trabalho de Deus. A gente tem que sonhar com Deus, querendo fazer a vontade de Deus, acordar com isso e viver esses sonhos. E Deus vai cumprindo todos os nossos sonhos. Bom, Atos 2, 42 a 47, eu ia ler na minha Bíblia, mas parece que colocaram ali na... na tela. Esse boletim aqui não tem a leitura aqui. Aconteceu alguma coisa ou não? Eu estou vendo aqui não. Desapareceu não? Ah, porque. E, aquele, e a outra parte aqui? Baixa. Então, nós vamos fazer essa leitura que está aqui, que é Atos 2, 42, 47. Eu queria que os irmãos se colocassem de pé para a gente fazer essa leitura bem bonita, realmente. Leia com força, com coragem, realmente, conforme está no nosso boletim aqui, que aí fica uma leitura mais uníssona. Vamos ler todos juntos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimos no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Ó Deus de amor, a tua palavra foi lida e nós clamamos e suplicamos que teu Espírito Santo venha aclarar e dar sentido e, ó Deus, colocar essa palavra na mente, no coração de cada um que se encontra aqui nesta noite. Ó Deus, a tua palavra é verdadeira, a tua palavra é vida, dá vida às pessoas, ó Deus, ao homem. O Senhor mesmo diz que a tua palavra é poderosa para transformar os nossos corações. O Senhor disse: as minhas palavras são vida. Ó Deus, nós clamamos, ó Deus, que não seja eu a estar aqui à frente apenas a falar, mas, ó Deus, que o Senhor possa colocar essa mensagem falando profundamente no coração de cada pessoa aqui. Aquelas pessoas que já são crentes, que já entregaram as suas vidas a Ti, que possam crescer espiritualmente. E aquelas que ainda não entregaram as suas vidas a Ti, que possam hoje à noite se render totalmente aos Teus pés. E assim como a Tua palavra crescia no primeiro século da igreja, que, ó Deus, ela possa crescer e que almas possam se converter entregando suas vidas a Ti ainda hoje à noite. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Na realidade, tem um tema que tem me chamado muita atenção ultimamente, e eu tinha pensado em falar, já tinha preparado essa mensagem para pregar hoje à noite aqui. E o tema é oração. Eu sinto que a igreja, nós precisamos de orar mais, a igreja precisa de orar mais, e eu queria falar sobre oração. Mas depois, junto com o convite, aí disseram também que me deram um tema, que eu devia falar sobre grupos familiares, que era o lançamento dos grupos familiares, e eu fiquei alegre também. E estive estudando e preparando esse material essa semana para falar para vocês hoje à noite aqui. E eu espero que o que eu vou dizer aqui, ou que a palavra de Deus vai dizer aqui, possa realmente encontrar um terreno fértil e local agradável no seu coração, para que possa produzir frutos. De modo que, falando sobre grupos familiares, eu acredito o seguinte, que a igreja, no primeiro século, ela não tinha templos como nós temos templos hoje, e ela crescia bastante. Depois, a igreja foi mudando bastante e foi construindo templos. E depois a gente sabe que muitas vezes os templos têm sido muito agradáveis para nós, para o trabalho de Deus, mas a igreja foi ficando viciada e ela foi se acostumando a viver uma vida cristã dentro dos templos, como se fosse na idade medieval, as pessoas que queriam servir a Deus iam para os conventos e os mosteiros. E a igreja começou assim, as pessoas querer viver uma vida cristã engaiolada, encaixotada, entre quatro paredes. E quando a pessoa sai da igreja, muitas vezes as pessoas lá de fora não reconhecem nas pessoas que saem da igreja servo de Deus, serva de Deus, servas e servo de Deus. E parece que as pessoas deixam a fé dentro da igreja, não vai com essa fé para fora da igreja. Por isso, esse movimento de grupos familiares é realmente importante. E eu quero falar hoje por que grupos familiares. Por que grupos familiares? E a primeira razão que eu tenho encontrado é porque frequentar templo não satisfaz completamente aos princípios do cristianismo. Quer dizer, é bom frequentar a igreja, é bom vir à igreja, mas a igreja, o cristão, não pode se limitar à frequência à igreja. Se a pessoa vem para a igreja, fica sentada aqui, assiste o culto, vai embora, esperando que domingo que vem ele venha para a igreja, assistir o culto, sentar aqui e ir embora. Quer dizer, não é bem isso que é o propósito do cristão. O cristão é para ele ser luz nas trevas. É para ele estar no meio dos pecadores, iluminando, temperando a sociedade. Então, o cristão não pode querer viver uma vida cristã limitada aos templos. Muitas vezes nós queremos pedir nas igrejas, na minha igreja mesmo, olha, quem quer culto na sua casa, levante a mão, fala aí, fala com a gente, procura a gente depois do culto. Nenhuma pessoa quer abrir a sua casa para grupos familiares ou para fazer uma congregação. As pessoas ficam trancadas dentro das suas casas, e já houve história de uma pessoa dizer assim: eu moro 15 anos num prédio e não conheço ninguém, e ninguém me conhece também. Quer dizer, aí você vai ver, no domingo a pessoa está lá cantando animado, mas no meio de semana ninguém vê a luz está apagada, ou o sol não está salgando a sociedade. E como é que a igreja vai crescer desse jeito? Onde é que estão os pecadores? Dentro da igreja ou fora da igreja? Então, se os pecadores não estão dentro da igreja, estão lá fora da igreja, então nós temos que ir atrás dos pecadores ou a igreja não vai crescer. Então, muitas pessoas não entendem que é muito difícil para os pecadores vir para a igreja. Por exemplo, primeiro ponto que nós temos aí, existe uma barreira denominacional. E essa barreira, ela é muito grande. Para você trazer uma pessoa espírita, católica, para a nossa igreja, ou da Umbanda, ou de uma outra religião, não é uma coisa fácil. Outro dia, eu convidei uma senhora de uma outra igreja evangélica, por causa de um amigo meu, que é da nossa igreja, era a mãe dele, evangélica, aí era da igreja batista. Aí eu falei com ela: ai, mas que bom, tem o seu filho que se converteu, está na nossa igreja, eu queria que a senhora fosse conhecer a igreja. Não sai da minha igreja. Não estou pedindo a senhora para sair, não, estou pedindo para visitar. Também não faço visita a outras igrejas. Então, às vezes a pessoa evangélica não quer visitar outras igrejas evangélicas, tem barreiras para visitar a igreja evangélica. Imagina o descrente. Então, existe barreiras denominacionais. É difícil você querer trazer uma pessoa para dentro da igreja. Então, não dá para viver uma vida cristã trancada na igreja. Por quê? Porque os descrentes não vão vir por causa das barreiras denominacionais. Existe um outro problema: acomodação. As pessoas não gostam de andar a grande distância também para poder ir num local para frequentar a igreja. Sobretudo se for, não for evangélica, certo? Se for evangélica, às vezes até tem interesse. Mas uma pessoa não evangélica ou que não conhece o evangelho, ela é bem acomodada. No domingo à noite quer o quê? Assistir Fantástico, quer assistir outros programas de televisão, quer ir para o barzinho, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Então as pessoas são muito acomodadas, realmente. Então é uma coisa natural. É difícil para você conseguir trazer uma pessoa para a igreja. Ah, domingo é o dia do meu descanso, não sei o que lá. Aí começa a inventar uma porção de desculpas. Então as pessoas são acomodadas. Mas há um outro problema que eu alistei aqui. Medo de sair de casa, especialmente aqui no Brasil. Várias pessoas foram assaltadas quase em frente da nossa igreja, lá em frente da nossa igreja, em Piedade. E outras igrejas também, problema. Hoje igrejas têm sido assaltadas também. Então, não é uma coisa muito fácil você sair de casa, sobretudo se a pessoa não tiver transporte e andar a pé nas ruas escuras. Com tanto bandido solto aí, os que não são bandidos ficam trancados em casa e os bandidos soltos, não é isso? Então, é difícil a pessoa sair de casa. Uma mãe, quando vai soltar uma moça, um rapaz, é muito difícil soltar uma moça, um rapaz, para sair à noite, porque realmente oferece muito perigo, medo de sair de casa. Tem muitas pessoas que têm medo de sair de casa. Eu mesmo tiro por mim, eu não posso falar por vocês aqui. Mas, às vezes, eu estou em casa, é difícil eu sair de casa. Ontem minha esposa disse assim, vamos no shopping center. Eu não estava bem realmente, já estava sentindo problema. Aí eu não quis ir. E normalmente eu não saio, né? Eu vou para cinema, não vou para shopping center. Evito em shopping center, sobretudo porque eu tenho medo de gastar dinheiro, certo? Chega lá, tem muitas ofertas lá, promoções assim. Eu disse, ó, vou esse tipo de lugar, não vou. Eu passo longe, certo? Então já fico por aí, sobretudo quando sai com a esposa, né? Ou com filhos, coisa assim. Aí é que é mais difícil ainda, porque certamente vai ter que gastar dinheiro. E aí eu rejeito esse tipo de ideias assim, então só acomodado ficar um pouco em casa, né? Então, medo de sair de casa, dificuldades financeiras. Ninguém anda nadando em dinheiro, ninguém tem dinheiro sobrando praticamente aí. É mais fácil dizer que tem dívidas, coisas assim, mas dinheiro sobrando não é fácil. E hoje tem um problema sério, uma coisa que é para chorar realmente, é para chorar. Muitos cristãos estão endividados. Eu acho uma vergonha, eu acho um pecado, eu acho um problema sério, porque muitos cristãos estão escravos e uns estão até tomando dinheiro emprestado e não pagando. Isso que é o pior, criando escândalos. Então a pessoa, em vez de depender de Deus, se jogar aos pés de Deus totalmente, procurar uma outra solução, vai para o cartão, vai para as dívidas. Isso aí realmente é difícil. Então, eu não tenho encontrado pessoas assim com dinheiro sobrando. Todo mundo tem o dinheiro contadinho e dificuldades financeiras. Então, para a pessoa, para vir para aqui, para esse local aqui, acho que nem ônibus passa aqui na frente, a pessoa teria que descer talvez em outro lugar e vir andando. Se não tiver carro, aí é pior. E se as pessoas estão economizando combustível também. Então, dificuldades financeiras. Isso é uma realidade. Falta de transporte próprio. Isso é outro problema. Desmotivação por causa do pecado. Aí vem outro problema aí. Quando você convida uma pessoa para uma festinha, é uma coisa, não é verdade? Quando você convida para a igreja, é outra coisa muito diferente. É totalmente diferente. Convidar para uma festinha é uma coisa. Olha, eu até tenho um jantar na minha casa. A pessoa chega mais cedo até. Não chega atrasado, não é isso? Tem uma festa. Agora, convidar para a igreja, o homem, por natureza, ele tem uma aversão às coisas de Deus. Ele tem medo de Deus, ele tem uma aversão às coisas de Deus, porque ele não quer confrontar a palavra de Deus com a situação dela. Ela sabe que é pecadora, ela sabe que está errada, ela sabe que vai ouvir aquilo que vai falar, bater nela, e ela não quer ouvir, ela tem medo de Deus. Satanás desmotiva o indivíduo, o pecado não tem, não motiva o indivíduo a ir procurar a Deus. Pelo contrário, desmotiva o indivíduo querer Deus. Uma pessoa que não quer saber de Deus, ele não vai querer saber de igreja também. Qualquer outro convite é bem-vindo, menos o convite de vir para a igreja, porque o pecado desmotiva o indivíduo, porque Satanás cegou os olhos, o entendimento, cauterizou o coração do pecador. Ele não tem condições, ele está amarrado no laço de Satanás, ele não tem condições, ele não quer realmente vir a Deus. Escândalos. As pessoas convidam para uma igreja, antigamente era até melhor, mas hoje, com tantos escândalos na televisão, pastor que foi preso, deputado, pastor, senador que foi roubou, isso e aquilo, as notícias da televisão, algumas religiões por aí que fica apelando em dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Hoje em dia, até eu, quando eu chego num lugar e digo que eu sou pastor, a pessoa pensa assim, chegou um ladrão. Já pensa que eu sou ladrão. A primeira ideia é que a pessoa pensa que eu sou ladrão. Então, até nesse sentido, outro dia um pastor, cabelo branco, Evandro de Souza Lima, pastor da igreja de Brasília, um grande homem de Deus, santo, santo homem de Deus, ele foi comprar um carro, aí chega lá para comprar o carro, dá todo o negócio lá, aí chega o gerente da loja e diz, olha, nós não podemos financiar o carro para o senhor. Ele disse, por que não pode financiar? Minha ficha é limpa, eu tenho dinheiro no banco, está aqui, papapá. Não, o problema é o seguinte, que o senhor é pastor. E a empresa determinou que não financia para pastores. E tem outras empresas também fechando crédito para pastores. Já não financia para a igreja, agora não financia para pastores também. É uma situação assim. Quer dizer, hoje a igreja, ela está sendo implodida de dentro para fora. O maior problema da igreja não é a perseguição que a gente tem lá fora. A gente não tem perseguição lá fora. Mas o que mais prejudica a igreja é o que as pessoas fazem dentro dela, que impede as pessoas lá de fora para vir para a igreja. É o baixo nível de espiritualidade dos membros da igreja. Não estou falando dessa igreja, estou falando de geral. É o baixo nível de maturidade, de espiritualidade. As pessoas acreditam, mas às vezes não estão praticando. E estão criando muito mais embaraços para a igreja do que se pode imaginar. Nós não temos muitas dificuldades de fora para dentro, mas nós temos dificuldade de dentro para fora, porque dos maus testemunhos, por causa dos escândalos, que fecham a porta da igreja. E as pessoas descrentes, a igreja, pastores, entendeu? Nós não queremos. Então, realmente, isso é outro problema. Acomodação da igreja. A igreja se acomodou também. Se acomodou de modo que ela se limita, às vezes, a frequentar a igreja, sentar, assistir o culto, e isso é tudo. Alguns ainda contribuem financeiramente, outros nem contribuem financeiramente, mas a pessoa se acomodou a frequentar a igreja. Nunca foi plano de Jesus Cristo que as pessoas frequentassem igreja e que se limitasse a isso. O plano de Jesus Cristo é que o cristão, ele é cristão aqui dentro e é cristão em casa e fora de casa, em qualquer lugar. A ideia de Jesus Cristo é que a igreja, ele vem aqui para ser doutrinado, para alimentado, mas ele tem que trabalhar, ele tem que funcionar, ele tem que ser cristão, ser luz, sal, fermento lá fora. Ele tem que evangelizar, ele tem que ser um ganhador de almas. Quantos membros da igreja são ganhadores de almas? Quantos membros da igreja são ganhadores de almas? Estão levando almas a Cristo, estão evangelizando. De manhã, da noite, nas reuniões, estão trazendo pessoas. Então, se você for pensar quantas pessoas são ganhadoras de almas, as pessoas estão achando que quem tem que ganhar almas é o pastor. A gente paga o pastor para evangelizar. Tem pessoas pensando assim, pensando errado. A palavra de Deus diz que nós somos luzes. Não é possível um cristão não ser luz e ser cristão. Se ele não está sendo luz, será que é cristão realmente? Se ele está dando mau testemunho e não é um bom exemplo, não é um ganhador de alma, será que ele é um cristão realmente? Ou ele está, vestiu a roupa de cristão, entrou para a igreja cristã, evangélica, mas também não é. Então, a acomodação da igreja. A igreja, às vezes, passa anos e anos e chega um fim do ano e não ganhou almas. A igreja precisa sair e ir em busca dos pecadores. Esse é o plano de Deus. O plano de Deus é que cada cristão, ele seja um ganhador de almas. Cada membro da igreja seja um discípulo de Cristo. Cada membro da igreja seja um ganhador de almas. E as almas não estão dentro da igreja, estão lá fora, estão nas trevas e precisa ser comunicada pelos evangélicos, pela igreja evangélica. Segundo ponto. Por que o método de Jesus foi o de ir e buscar o pecador onde ele estivesse? Esse é o método de Jesus. Olha, nós somos igreja de Jesus, então se nós somos igreja de Jesus, então nós temos que fazer aquilo que Jesus pede que a gente faça, ou nós temos que imitar Jesus Cristo. Nós não podemos deixar de imitar a Jesus Cristo. Nós não somos a igreja de Jesus. Então, o que, que o nosso mestre fazia? A estratégia dele sempre foi ir atrás do pecador. Por exemplo, Lucas 19:10. Lucas 19:10 diz assim: eu vim buscar e salvar o perdido. Eu vim buscar e salvar o perdido. Ele conta a parábola da ceia, que diz que nós temos que sair pelas ruas, pelos velados, pelos becos, para qualquer lugar, nós temos que ir buscar para que a casa, para que a festa esteja cheia do que o filho está preparando. Nós temos que sair por todos os lugares para buscar. Mateus 28, de 20 a 18 a 20, diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregai o evangelho a toda criatura. Alguém fez um estudo, e talvez não fosse tão difícil fazer esse estudo, porque dizia assim: ó, Jesus saiu de Jerusalém e foi para Betânia, e depois foi para outro lugar, e depois foi para outro lugar, e depois foi para outro lugar. Então as pessoas começaram a fazer o seguinte: quantos quilômetros é de Jerusalém a Betânia? E dali para lá, e dali para lá. E dizia o seguinte, um estudo, que Jesus andava 40 quilômetros por dia atrás de pecadores. Jesus andava 40 quilômetros a pé por dia atrás de pecadores. Muitas vezes você veja que ele estava andando na estrada de Jericó, indo para Jerusalém, pela estrada empoeirada, e as multidões lá na beira do mar de Tiberíades, multidões e mais multidões, tudo no deserto. Jesus andava. Mas tem gente, ou tem cristãos, que nunca usa nenhuma estratégia para ir atrás do pecador. Tem carro, por exemplo, assim: olha, eu vou passar na sua casa, vou buscar um outro cristão que não tem carro, ou buscar uma pessoa que não é cristã, um amigo que não é crente, vou buscar você para levar à igreja, vou levar você. A pessoa já quer sair atrasada e quer sair adiantada, e não tem tempo para ir atrás dos pecadores. Nós não temos tempo para os pecadores, nós só temos tempo para nós. Nós não temos tempo para ir atrás dos pecadores. Nós estamos muito ocupados, nós temos muitas coisas, nós temos muitos afazeres. Nós não temos tempo para evangelizar. O nosso carro, a nossa casa, o nosso dinheiro, nós é tudo para nós, as nossas necessidades, as coisas que nós estamos pensando. Nós não temos tempo, nós não temos recurso, nós não temos condições para ir atrás dos pecadores. Jesus Cristo tinha muito tempo, ele ia atrás dos pecadores. Ele nunca disse para os pecadores vir. Ele disse que nós tínhamos que ir atrás dos pecadores. Por que nós temos que ir atrás dos pecadores? Porque a palavra de Deus diz que o pecador está cego, o coração está duro no pecado, está amarrado por Satanás, então está morto. Não é assim que a Bíblia diz, relacionando com o pecador? Ele nos deu vida estando vós mortos em delitos e pecados. Se o pecador está morto, como é que um defunto vai se locomover? Como é que um cego vai se locomover? Então, se a gente não for atrás, se a igreja não for atrás, então essas pessoas não vão vir para a igreja. Por que as igrejas não estão crescendo? Fácil. Porque a igreja não está evangelizada. Porque a igreja não está indo. O evangelho é o poder de Deus. O Espírito Santo está atuando. Mas o problema é que nós não queremos ser instrumentos do Espírito Santo na evangelização. O problema está em nós. Não bota a culpa em Deus, não bota a culpa que é difícil, é difícil, é difícil, é difícil. Toda essa dificuldade que nós colocamos é falta de fé, é falta de obediência, submissão, porque Deus está pronto a suprir as nossas necessidades. Quando a pessoa tem fé, não tem dificuldade também, não tem empecilhos também. Jesus discipulou 12 homens, e com esses 12 homens, ele disse: olha, como é que eu vou mudar o mundo? Vou mudar o mundo como? Pegou 12 homens. Ficou 3 anos de ministério dele, todo o ministério dele, todo o tempo dele aqui na terra, gastou 90% com esses homens, treinando esses 12 homens. Ele disse que esses 12 homens iriam evangelizar o mundo. Depois saiu Judas, entrou Matias, depois veio Paulo, depois veio outro, depois veio outro, depois veio outro, e depois veio Ábile, depois veio Felipe, depois vem outros Analice e os outros filhos de Filipe e os outros netos, e vão, nós vamos continuando o trabalho da evangelização, certo? Nós vamos continuando o trabalho da evangelização. Deus tem chamado ao longo dos anos, mas ele preparou 12 homens, então ele preparou um grupo, como se fosse uma célula, e treinou essa célula, e preparou essa célula, e depois essa célula foi multiplicando, depois foi multiplicando, depois foi multiplicando, e chegou até nós. Jesus conclamou a igreja para sair e evangelizar. Por exemplo, lá em Atos 1, versículo 4, Atos 1, 4, ele diz assim, que nós tínhamos que evangelizar, da seguinte maneira: e estando com eles, determinou-se que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse: de mim ouvistes. Esperasse a promessa do Pai. E a promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, que está relatando aí no Atos 1:8, diz assim: e recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. O combustível, o poder para evangelizar é dado pelo Espírito Santo. Uma pessoa, ela só não tem coragem de evangelizar, só não tem disposição, não tem visão, disposição para evangelizar, se ela não está controlada pelo Espírito Santo. O único motivo: se nós não estivermos controlados pelo Espírito Santo, nós não temos nenhuma motivação, nenhuma visão, nenhum poder para evangelizar, porque em nós não há força, não há capacidade em nós para fazer o trabalho de Deus. Só se o Espírito Santo tomar a nossa mente, o nosso coração, e nos dar poder e nos motivar para isso. É o seguinte: um carro, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, você está dirigindo, acabou o combustível, esse carro para. Comigo já aconteceu várias vezes. A falta era minha, não era porque não botei combustível, na verdade. A falta era minha, o carro estava bom, mas não botei combustível, eu estava no meio da rua, o carro parou. Qual o problema? Falta de combustível. Carro sem combustível não anda. Crente, se não tiver dominado, controlado pelo Espírito Santo, só dá escândalo, só dá vergonha. O crente que não tiver controlado pelo Espírito Santo, ele é fraco na fé, é desanimado, é negativista, bota dificuldades, não tem força, não tem poder, não tem coragem, não tem visão nem disposição para fazer o trabalho de Deus, porque está sem combustível. O homem não tem condições de fazer nada por ele mesmo. Nós não temos condições. Jesus Cristo deixou muito claro sobre isso, ele diz assim: ó, sem mim, nada podeis fazer. O grande problema da igreja, pessoas muito cheias de eu, cheias de orgulho, cheias de si próprias, com licença, mas não, vazias do Espírito Santo, conhece, sabe de tudo, pouco oração, pouco relacionamento, pouca comunhão, pouco poder, e sem poder do Espírito Santo, não vai conseguir fazer o trabalho. Recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir, e aí então vocês vão sair. A igreja se reunia nos templos, de acordo com Atos 2, por exemplo. Se você pegar a sua Bíblia aí, Atos, no capítulo 2, 46, diz assim, que ele se reunia nos templos, mas também aonde? E perseverava todos os dias no templo, e no partir do pão, e em casa. Então, ele se reunia nos templos e nos lares. Cada casa era uma congregação. Então vamos supor aqui, se eu olhasse aqui e disse assim: quantas famílias tem aqui? Quantos lares tem aqui? Aí chegasse à conclusão seguinte: bom, está aqui marido e mulher, os filhos aqui, então é um lar, então tem três pessoas aqui, mas aqui é uma família só. Mas se for contar aqui, tivesse aqui 30 apartamentos, 15 casas, não sei o que lá, então a gente encontrasse aqui 50, entre casa e apartamento, 50 lares aqui, seria 50 congregações. Cada casa, cada lar fosse um ponto de pregação. Daquele lar, a vizinhança ia ser compactada com o Evangelho, pelo poder do Evangelho. Cada lar, a vizinhança tinha que saber que aquele lá era do Evangelho. Por exemplo, quando eu e o Rosário, nós mudamos uma casa lá perto da igreja, a gente foi de casa em casa na vizinhança, olha, sou pastor, nossa casa está à disposição de vocês. E fizemos um jantar, um dia um lanche lá, e convidamos a vizinhança para ir tomar um lanche lá na nossa casa. Tem que saber, que onde você mora, as pessoas têm que saber que você é crente. E tem que saber que você frequenta a igreja, tem que saber que você tem um compromisso com Deus, tem que saber. Se você não tiver, se as pessoas não conhecem você desse jeito, a sua casa, o seu apartamento não é um ponto de pregação, como é que você tranca a sua casa e o seu apartamento para que não faça culto doméstico, não faça estudo bíblico, não convide os seus vizinhos? Você não está vivendo o cristianismo. O evangelho crescia, porque está lá fora, os pecadores estão lá fora. Então as casas têm que se abrir para poder fazer grupos familiares. Você olhar, por exemplo, aí, Atos 5, 42, vai dizer a mesma coisa aí. Atos 5 diz assim:5,42 diz aqui, ó. E todos os dias, no templo e nas casas. No templo e nas casas. 12,12. Passa a página da sua Bíblia aí, ó. 12,12. 12,12 diz aqui. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então, nova casa, estavam se reunidos e orava. Veja Atos 20:20. Tudo em Atos. Atos 20:20. Veja o que é que está escrito aí. Diz assim: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar. O que está falando aqui é o apóstolo Paulo. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar. E ensinar publicamente e pelas casas. Publicamente e pelas casas. 1 Coríntios, capítulo 16, agora. Vai passar um pouquinho aí. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19. O que está escrito? Veja aí. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdo-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. A igreja que estava na casa de Áquila e Priscila. Filipenses 4:22. Vai aí. Rapidinho, Filipenses 4:22. Todos os santos vos saúdo, mas principalmente os que são da casa de César. Tinha um grupo familiar no palácio de César. Um grupo familiar no palácio de César, os da casa de César. Colossenses, capítulo 4, versículo 15. Colossenses 4,15, o que é que diz? Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Olha, gente, eu sou um plantador de igreja, desde 18 anos que eu venho plantando igreja, lá em Maringá, no Paraná, deixei duas igrejas, depois de lá vim para aqui, para o Nordeste, outras igrejas, congregações. Agora, eu me lembro de uma coisa, porque assim, como é que ninguém falou que eu tinha que plantar a igreja? Como é que foi que aconteceu isso? Acontece que duas igrejas começaram na minha casa. Meu pai e minha mãe eram plantadores de igrejas. A Igreja Presbiteriana Independente de Nova Esperança, Norte do Paraná, começou na nossa casa. Depois, mais tarde, começou a Igreja Presbiteriana na nossa casa. O pastor vinha de Maringá, fazia culto aos domingos à tarde na nossa casa. Começou a converter pessoas, fazer um grupo. Nasceu a Igreja Presbiteriana de Nova Esperança na nossa casa também. Então, eu sempre tive pastores e a casa cheia, porque o meu pai gostava de fazer culto na nossa casa, e a nossa casa era um ponto de pregação, era uma congregação. Agora eu sei por que eu tinha tanto interesse em plantar a igreja. Porque eu aprendi com meu pai, porque eu era criancinha, e meu pai fazia da casa dele uma igreja. É por isso que a igreja crescia. Hoje, tem igreja que tem 50 anos de igreja e nunca tem uma congregação. Não tem uma congregação. Estava falando essa semana com um senhor, um cidadão, e disse: olha, a nossa igreja começou um grupo familiar. E o grupo familiar foi tão, tem sido tão bênção. Estava eu e Rosália. Até a Rosália foi que me apresentou lá na academia cristã. Hoje é uma igreja, nós temos 150 pessoas frequentando semanalmente. Já contratamos um pastor do grupo familiar, se transformou em uma igreja. Meus queridos, o que é que nós temos para fazer aqui no mundo melhor do que servir a Deus? Ou de plantar a igreja, de ganhar almas? O que é que nós temos de melhor para fazer? A qualidade da sua roupa, a etiqueta da sua roupa, o carro novo que você tem, isso não vale nada. Você pode não ter um apartamento, não ter um metro quadrado aqui, mas se você for um ganhador de almas, é melhor do que as pessoas mais ricas do mundo, do que Bill Gates. É mais rico do mundo. Seja um ganhador de almas. Abra o seu lar, abra o seu coração. Coloque sua vida nos pés de Jesus Cristo. Peça a Ele para usá-lo, para ser um instrumento nas mãos dEle. A palavra de Deus diz assim, que a única coisa que a pessoa leva desse mundo é se você estiver servindo a Ele. E assim, não junteis tesouro na terra onde a traça e a ferrugem consome, onde os ladrões minam e roubam, mas juntais para vós tesouro no céu. Onde tiver, porque onde tiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. É triste! É de lamentar, é de chorar quando a pessoa se diz cristã. Não tem prazer em contribuir, não tem prazer em servir a Deus. Jesus é o Salvador, mas não é Senhor. Porque ela não é serva. Ela não é serva. Construir templos. Um outro problema, porque o método de Jesus era sair. E construir templos é o seguinte: é bom, a gente precisa de construir templos. Mas construir templos custa caro. Para construir esse templo aqui, muito dinheiro. Para comprar esse terreno aqui e construir esse templo aqui, muito dinheiro. Às vezes a igreja não pode ficar só depender de templo para poder pregar o evangelho, para poder crescer. A igreja tem que depender dos lares, dos grupos familiares, para crescer. Não pode depender de igreja, de construir templos. O templo, ele pode ser tanto, é uma faca de dois gumes. Isso aqui pode ser uma coisa maravilhosa, mas pode ser um problema sério. As pessoas vão se acomodar a querer viver a vida que está dentro dos templos e esquecer que nós temos que ir lá fora. Vou contar uma história para vocês. Há alguns anos eu estava em Singapura num curso de treinamento de líderes mundial, e lá eu tinha junto de mim dois indivíduos da Etiópia, que tinha 52 países, no meu grupo tinha 52 países junto, tinha lá 150 pessoas de 52 países. Aí tinha dois etíopes, com aquelas roupas deles, meia longa assim, um negócio na cabeça, um pano na cabeça, hein? Aí estava lá, e eu ficava só lembrando daquela história do eunuco, né, que foi pregar, que era da rainha de Candace, que foi pregar, que Filipe pregou para ele, né? E eu estava ali junto deles ali, comecei a conversar sobre o texto bíblico com eles lá, tal, tal. E eles estavam me contando, depois deu testemunho o seguinte, ele diz assim, que a Rússia invadiu a Etiópia, alguns anos atrás. E quando a Rússia invadiu a Etiópia, a igreja tinha 350 mil membros. A igreja evangélica tinha 350 mil membros. E todo o país. E às vezes o soldado entrava assim, matava o pastor na frente da congregação, matava quem, as pessoas fugiam, ou quando vinha o exército fugiam, botava fogo nas igrejas, acabou com as igrejas, muitos missionários voltaram para os seus países, muitos pastores foram mortos, acabou com as igrejas realmente, quando os russos entraram na Etiópia. Aí o que aconteceu? Os russos ficaram lá cerca de 7 anos. E depois sofreram uma pressão internacional e saíram da Etiópia. Quando os russos saíram da Etiópia, quando os russos estavam lá, a igreja se reunia nos lares. Só podia se reunir lá, porque não tinha mais tempo, não tinha pastor, eram os presbíteros, eram os diáconos, eram os membros da igreja, que eram os líderes dos grupos familiares. Sete anos depois, quando eles ficaram, saíram de lá, eles tinham 600 mil membros. De 350, multiplicou para 600 mil membros. A igreja nos lares. Por quê? Às vezes as pessoas estão frequentando a igreja, frequentando a igreja, frequentando a igreja, que é uma coisa boa. Mas não é isso. Deus não chamou a gente para frequentar a igreja só. Não é isso. Deus nos chamou para ser discípulos e discípulas dele. Deus nos chamou para a grande tarefa da evangelização, ir por todo mundo e pregar. Se vocês vêm aqui para crescer, aprender e durante a semana lá fora vão pregar, está ótimo o tempo. Mas se vêm para ficar aqui, isso aqui é uma ameaça, isso aqui é uma armadilha, isso aqui é uma armadilha. Porque você vai se acostumar a querer viver só aqui dentro, só aqui dentro, lá fora não dá testemunho, isso aqui é uma armadilha. Deus não quer isso. Então não faça da igreja uma armadilha, mas um quartel-general, um centro de treinamento para o crescimento de comunhão com os irmãos. Mas depois você tem que sair rapidinho e ir lá fora pregar o evangelho. As pessoas estão lá fora. Eu me lembro o seguinte, quando Jesus Cristo subiu ao monte para orar com, levou três discípulos, Pedro, Tiago e João. Lá ele fez a transfiguração, você lembra disso? Coisa maravilhosa, não é isso? Transfiguração. Aí Pedro, quando ele viu Jesus todo de branco, brilhava feito o sol, aquela coisa maravilhosa, aí Pedro disse assim: Senhor, bom estarmos aqui, façamos aqui três tendas, um para o Senhor, outro para Moisés, outro para Elias, e a gente fica aqui. E Jesus disse: não, lá fora, lá embaixo estão as pessoas precisando do evangelho. A igreja, você vai aqui ter essa comunhão. Eu estava aqui, o louvor que foi dirigido por Daniel, já gostei de muito louvor, hoje gostei mais, muito mais ainda. O louvor pelo grupo que estava aqui, tão bem, os instrumentistas, os cantores, tão bem feito, o louvor, a participação, a pregação que a gente está fazendo aqui, chamando atenção, aconselhando como uma pessoa mais experiente, falando com vocês, para o bem de vocês, para o bem da igreja aqui, se é que a igreja quer realmente ser obediente a Jesus Cristo. Então, tudo isso aqui é bom. Mas vai chegar segunda-feira. Tem amanhã. Eu quero ver vocês amanhã. Eu quero ver vocês terça-feira. Eu quero ver vocês quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. O que vai acontecer nessa semana antes de vocês voltar para a igreja no domingo? Por último, os grupos nos lares é um método eficiente para o crescimento da igreja. E rapidinho, é mais acessível. Você vai chamar as pessoas do seu prédio próximo à sua casa, não é verdade? Seus vizinhos, é mais acessível. É mais aconchegante, claro, numa sala, um grupo menor. Não é um grupo tão grande, é um grupo menor, vão compartilhar, vão falar. Então é muito mais aconchegante, as pessoas podem fazer perguntas, tirar dúvidas, as pessoas podem se abrir mais, é mais aconchegante, é mais descontraído também, as pessoas podem se abrir e falar uns com os outros, é menos dispendioso, porque é próximo de casa, você não vai gastar dinheiro, você tem que sair, é menos dispendioso, não vai gastar tanto tempo. É uma oportunidade para se treinar líderes, para que o trabalho da evangelização não fique só no ombro do pastor. Então, vai levantar homens e mulheres que queiram ser líderes. Treinar líderes para a igreja. É importante, estrategicamente é importante. Envolve todos os membros da igreja no trabalho da evangelização. No domingo o pastor prega, mas durante a semana a igreja prega. Os membros pregam. Suponhamos que aqui tem Daniel e Aninha, na casa deles, vai convidar os vizinhos. Então, tem ali alguns crentes da igreja que mora perto, vai convidar. Eles e esses crentes vão convidar pessoas também. A igreja toda estaria sendo envolvida e a igreja toda estaria pregando, treinando líderes e envolvendo os membros da igreja. Cria mais comunhão e senso de família, senso de corpo. A igreja precisa ter comunhão, senso de família, senso de corpo. Cria mais comunhão. Ah, eu gosto da igreja porque eu tenho um grupo lá, maravilhoso aquele grupo, meus amigos, assim, a gente evangeliza, a gente canta, a gente ora, tal. É maravilhoso, as pessoas, nós somos atraídos por pessoas, não é verdade? Uns por um, outros por outro, e assim por diante. Então, a gente tem contatos, assim, a gente se sente bem quando a gente sente que tem amigos dentro da igreja. Então, dá para fazer amizade, dá para ter comunhão como a igreja tinha aqui. A igreja cresce, sadia, porque as pessoas não estão, assim, não é um inchaço, não é uma coisa aparente, é, que as pessoas vivem a fé dentro da igreja, mas ela vive fora da igreja, então ela pratica a fé. Quando ela tem, ela aprende a fé e pratica a fé, então ela cresce sadia. Queria concluir dizendo o seguinte: é uma iniciativa maravilhosa dessa igreja querer começar grupos familiares. E eu gostaria que a igreja toda dissesse assim: eu quero fazer parte de um grupo familiar, não ficasse fora e evangelizasse. Mas concluindo, eu queria dizer, a igreja, nós estamos aqui para adorar. Ela se reúne uma vez por semana, pelo menos, para adorar. Nós precisamos de adorar. O objetivo da igreja é adorar a Deus. Deus nos criou para glorificá-lo, para louvá-lo, para ter comunhão com os irmãos. Então nós estamos aqui para adorar a Deus, para ter comunhão com os irmãos, mas para evangelizar. Esse é o propósito nosso. Cada um de nós vai dar conta no último dia diante de Deus. Cada um de nós. E não diga que Deus é injusto, não, que você não sabe evangelizar. Não diga, não diga, e nem vai falar para Deus isso, porque não vai resolver o seu problema. Veja o que Deus fez. O Espírito Santo dotou cada crente com dons espirituais. Dotou ou não dotou? A uns outros, mas o Espírito Santo dotou para que nós pudéssemos agora servir a Deus. Deus deu dons a você. Deus deu dons. Seja lá qual for, Deus deu dons a você. E se você, ainda que fosse uma pessoa tão iletrada, Deus resolve esse problema também se você colocar a sua vida nos pés dele. Que às vezes ele escolhe as coisas que não são para envergonhar as que são. Aquelas que são consideradas tolo para envergonhar o sábio. É o poder de Deus. Não existe justificativa para você não ser um ganhador de almas. Mas se você está aqui hoje à noite e você não está envolvido nesse ministério, peça a Deus: Senhor, o Senhor me salvou, perdoou os meus pecados, tem uma herança extraordinária que não se pode explicar, da grandiosidade dessa herança que o Senhor tem preparado para mim. Senhor, agora eu quero te servir, agora eu quero colocar a minha vida aos seus pés. Hoje à noite você pode colocar a sua vida aos pés do Senhor Jesus Cristo. Consagre a sua vida. Peça a Ele que ajude você a ser um servo dEle, uma serva dEle. E você que, quem sabe, está aqui, que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, hoje, antes de você sair daqui, reconheça que você é pecador. Reconheça que você não tem condições de salvar a você mesmo. Reconheça que se você morrer sem Jesus, está perdido. Será lançado no inferno, no lugar de fogo, enxofre, juízo, tristeza e sofrimento para toda a eternidade, se você morrer sem Cristo. Abra o seu coração e entregue a sua vida a Jesus Cristo hoje à noite. Diga a Jesus Cristo: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador, reconheço que o Senhor morreu nesse estado, estou perdido, mas eu reconheço que o Senhor morreu para me salvar. Eu hoje me rendo, eu hoje entrego a minha vida aos teus pés. Eu hoje quero realmente ser um filho teu, uma filha tua. Eu hoje quero te servir. Não saia daqui sem entregar a sua vida a Jesus Cristo.